Aí os caras ficam bravos. Cuscou com um sobrevoo um pouso em Veracruz. Atuará pouso em Veracruz? Erro número 2345, caso necessite de informação e alerta, retornará a esta frequência. Oscar Oscar Bravo. Oscar Bravo, Oscar Bravo, Oscar Bravo. T356, Solos 23, direita, 121. Direita, 121, 2743, passa 3. Velocidade do seu critério, desconsidera a linha de distância de velocidade na carta. Sim, 2743. Tô no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 3, 9. Iniciando azul, 4, 4, 4. Bom dia, vou no 864, considera da 1 no 0. Tô no 864, autorizado a linha, mantém pista 1 no 0. Ali mantém, vou no 864. Controle o Selenor 2103, pode voar alguma prova mais direto para a nossa rota? Selenor 2103, passa o nível de voo agora 1060, chama Centro Recife na frequência 1251, alterna 133 decimal 95. Ok. 1-2-5-1-3-3-9-5. Afirmo, senhor, se pira também o teu centro. Obrigado. O portão do 5603, né? Afirmo, meu 6503. 1-4-4, contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 360 via saída Arbor. Via Arbor, sobe e mantém 360, sul 4144. O 2743, decimatérismo 10, ajuste decimetro 1015, autorizado, assinado por segmento elétrico, foi informe estabilizado. Para 2 e o Tesla do escape, vai informar estabilizado no F6. 2743, cara. Tá quase autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 1.5 nós. Decolagem, pistão no 0, gol 1.8.0. Estimação 050. Ajuste o altímetro 1-0, 1-5. Massivo, o Yamari, eu vi o... Bruno, o azul 4-1-4-4, está presente alguma possibilidade de aprovar o mapa? Quanto você vai sair de aguardo? Na sua escuta. Boa noite, 64, decolada de 27, controle, 1208. 208, bom dia, 1864. Azul, 2740, na escuta para a na escuta para qual é? Na Puca, Aracaju, cruza 1500. Polo 864, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 350 via saída Puca. Ok, via saída Puca para o 350, gol 864. Saída da EL, transição ótima. Da EL, transição ótima. Controle opera em 120.8. Transponder 5540, gol 2067. Autorizando Guarulhos, 360, apelido 190, Taubaté. Decolador 90, primeira curva de 30, ainda da EL, ótima. Controle 208, transponder 540, gol 2067. 2067, negativo da EL Mótiva, saída da EL, transição Mótiva. Da EL, transição Mótiva. Correto, protegimento 2067, portando zero, chame todos para o pushback, acionamento. Reportarão. Seu azul 2743. Azul 2743, passa a dona completa final, chame 2, 118, décima 9. 1895, uma boa tarde, um bom serviço, muito graças. Fone 44, aguardo para centro de vocês. Obrigado, pode falar com a sua. Fazer 41144. Por elétrica nós não temos condição de autorizar, mas numa posição off-track, pois é a área de visão do centro Recife. Foi elétrica e aguardo coordenação de outro centro Recife. Elétrica, passou para a gente. Fazer 41144. Prossiga via saída árvore, elétrica, após DCT, conforme a autorização da Torre Salvador. Então mantém, azul 4144, voando elefa. 3216, sendo indicação via chegada a Mares, desse Mateus 060. Ajuste altímetro 10015. 060 com 10015, escuta 30, 321. 2067, atente às. O 2067, atente às orientações do cristal de parte para o pushback e acionamento, chame quanto para o táxi. Azul 4144, faça meu voo 180, chama agora o centro de serviço na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Telema 3302, se mantenha a 2 no pé e o fome estabilizado para o segmento QLS 2, pista 90. Ajuste a última 1-0, 1-0. Ok, 2000, reportando estabilizado, por 15 ao 6330. Na hora 126, na frequência 12685, alterna 12545. Ok, 12685, 2545, bom dia, gol 864. Autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 170, decolada pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 120, decimal 8, transponder 5543, azul 2740. Autorizado Aracaju, 1170, via roda do plano, decola 10, curva esquerda, saída Conde, transponder 5543, com azul 2740. É possível autorizar a Conde no Alfa? Procedimento correto, azul 2740, vou checar com controle a possibilidade de autorização da saída Conde no Alfa 2740. Chame e puxe para questionamento. Chamará o 2740. Solos 36, direita, eco, fono 211. Eco 211, 743. Tempo 3216, desça via para 2000 pés, ajuste aqui, metrô na 015. Via até 2000 pés, registro 3216. Local, confirme local de sobrevoo forte até 20 milhas. November Oscar Whisky pronto para a cópia. November Oscar Whisky autorizado, Salvador, Salvador, a 1000 pés direto, decola na pista 17, primeira curva à esquerda. No corredor forte, controle operem 120 decimal 8, aciona 0117, Papa Romeo Novembro, Oscar Whisky. Sérgio de Gol 2067, pronto para o ponto 010. 2067, ali, decola sem balada. Afirmo. 2067, autorizado a ganhar e decolar, pista no 0, vento no 009. A linha decola da 10 ou 1207. Salve Salvador, azul 2740, para mim. 2740, faixa 3 aprovado para o posicionamento. Aguarde para a possível subida com a de novo, senhor. Passarei 2230 agora. Janela 6330. Complexo novo procedimento de SQA, 3 milhas de marcador externo, chama agora turno, na frequência 118, decimal 95. 295 até mais 6330. Passarei 2230, está quando no ponto de descida para o nível de voo 050. Ajuste de altímetro 1095, aciona identificação. Chegada à mão, voando à mão para você fala. Passarei 2230, livre de sinal 050, para a chegada à mão. 3804 autorizado, lado procedimento e ponto estabilizado. 3206, autorizado para o procedimento e ponto estabilizado e LSX8, pista na zero. Autorizado, LSX8, chama estabilizado, 3206. Xanamé 330 avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 00 graus, 139. Ok, livre pouso, 90, Xanamé 6330. 360 via, sobe, saída da EL, 2067. A saída Cônjuge no Alfa, eu acabei de checar aqui, é só para decolagem da pista 28, senhor, pista 110. Pista, mantém a saída Cônjuge, então. Afirmo, mantém a Cônjuge e chame o tanto d'água. Azul 2740, a gente tem uma carta aqui na minha frente, saída com o alto, cabeceira 10. Oi, Pedro, acho que agora eu estou procurando a peça aqui, eu acabei de encontrar uma. Só um minuto. Pois não. O 2740, o controle acabou de não aceitar a Conde 1 no alfa, o senhor segue subindo para a Conde, tem razão, existe o Conde 1 no alfa, vai ser 10, acabei de encontrar aqui. Sim, na Conde, sem problemas, muito obrigado, nós chamamos para o táxi, 2740. Rafael, meu nome é Vasco Risca, tu? Cadu externo, com o pé de sinal do procedimento elétrico, sua rede chama agora tu, na frequência. 118, decimal 95. Sacra 2, Salvador, obrigado. Passarei 2230, voo e posição toque. É frente à serra, observado. 3204, continuando para cima, aguardando a pista livre, altímetro 1015. Pista livre, 1015, 3204. Salvador, 127-400, seu BC0, pelo menos 3 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. 127-400, táxi aprovado via pátio principal, 3 horas. Pátio 3, pátio principal, Índia, até o ponto de espera, pista no 0, Senegal no 0, no 5. O ponto de espera, quando o ponto chame torre, frequência 1 no 8, decimal 9, mas o 127-400 tem um bom voo. Pátio 3, vazio 1, Índia, no ponto de espera, chama torre, 295, bom dia. Romero Velho, acho que isso é 2. Romero Velho, acho que isso é autorizado. Táxi é forte no ponto de espera da táxi é Romeu. Altimento no 0 ou no 5. Estabilizado, Campo à Vista, 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6, faça a duna completa final, chame tu, em 1, 1, 8, 2, 9, 9, 5. 4, 8, 95, muito obrigado, boa tarde. Agora eu vou 1, 8, 6, 7, 6, 7, 7. Azul 2740, mantenha o ponto de espera. Salvador, eu sou 3216. Boa tarde, uma milha desde a serra. São 3216, continua. Aguardando pista livre, o time no 0 no 5. Médico, outro 3216. São 3804, solo 47, direita, solo 1211. Obrigado, senhor. Chanel 6330, autorizando Juliette, portão 612. Juliette, 612, está quente, o 6330. Trafegar o chão. estado, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 1-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso no zero, para o TAM 3, 2 ou menos. Pouso 867 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Azulona 7, nível de voo 360, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída Árvore, após Árvore, voa Elefa. Controle 120, décima 8, transponder 5560, voo 1867. Ok, o voo 1867 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, pela Azulona 7, o nível autorizado é o nível 360. Decolando a pista 10 com curva à direita, perfil Arbor, depois pegou a Elefa. Controle 1208, transponder 5560, voo 1867. Positivo, confirmando a frequência? Nesta frequência. Nesta mesmo, obrigado. Agora contra Recife, cima 251, alterna alma 3395. 251-3395, obrigado. Tá. Passarei 2230, décimo até 210, ajuste altimetro 1095, autorizado IRS, que foi pista 90, ponto estabilizado. Para 1000 e para 2000 com 1015, 2230. Autorizado a Lera manter pistão no zero. A Lera manter pistão no zero, azul 2740. O Congonhas nível 300, ou o que está no plano? 3005, boa tarde, informação em curso Lima. Congonhas, eu tenho 300 aprovado, tem foca? Vamos lá. 3005 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá. E a volta apresentada no plano? Nível 300, autorizado. Pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva. Controle 120, décima 8, transponder 5550, TAM 3605. O TAM 3605 decora a pista 1-0, com curva à direita, fechada da El, com transição Mótiva. Autorizado para São Paulo, com Goiânia, 00 nível. Pesolo 10, por base, pesolo 6, posto, CT com fim, Chamote, pesolo 30 e 20. 108 é a frequência do controle, 5550, é o transponde para o TAM 3605. Procedimento correto com 3605, portão 2, chame o TAM para o pushback a sua maneira. Calma, para o pushback a sua maneira, o TAM 3605. Vai, Curitiba. Decolado 5-1 no controle, 1208. 0 via saída com 170 via saída com e azul 2747. Confirmado, senhor. O seu portão é o 09, o portão da aeronave da companhia. E agora está prestes a ingressar no bilhete, que é o 08. Ah, sim, graças. Então, 3216, portão 08, senhor. 08, 32, para o mesmo. Romeu November Squish, decolado 5-3, autorizado curva esquerda, cruzamento do eixo da pista, 1-0, aguardando transferência. Autorizado curva esquerda, vai cruzar o eixo da 1-0, aguardando transferência na Vendera Solista. Squish, que é o cruzamento pelo ponto médio da pista, 1-0. Vai cruzar no ponto médio da 1-0, na Vendera Solista. Estarei 2230, estabilizado. 2230, passa a bola completa final, chama o 118, decimal 95. 2195, 2230. Saído 2230, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. Altímetro no 0, no 5. Saído 2230, agora autorização de pouso. Foi Salvador, November Ascalice, que cruzou o ponto médio da 1-0. Cruzou o November Ascalice, que siga com prova de pedágio, aguardando transferência. Prova de pedágio, aguardando transferência, November Ascalice. Dedo 2230, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-5 nós. Dedo 2230, de pouso. Vasco Ixi, chama o controle 120, decimal 80. Ciente, alternar controle 128, decimal 0. 1208. 1208, November Ascalice. Salvador, November Ascalice, que decolou da 17, mantendo proa de forte. November Ascalice. Mantenha sem altitude visual, corredor forte na escura do controle, confirma tudo que mantém mil pés. 7 mil pés, November Ascalice. Já está estourando quantas milhas? Não, November Ascalice. Afastando no máximo 20 milhas o November Ascalice. Certo, na escuta do controle. Mantenha a escuta o November Ascalice. 130, sala 58, direita, 1211. Direita 2, zona 1, boa. Sala 2230, tá parado? Sala 2230, autorizado Alfa. Chama o ingresso aqui, Juliette. Virou, só copiou, autorizado na alfa, senhor. Afirma, chama o ingresso, Juliette, 2230. Vou tomar ingresso, Juliette, por favor. Do 2230, autorizado Alfa Juliette para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, 2230. Certo, 2230, passageiro calão. Tuta 3605 pela meia de 144 pela meia de 3050 pela do Galeão. 3005, tá aqui aprovado lá à direita, deu o ponto de espera do Tutano 0, que é legal no 015. O ponto de espera quando o ponto chame torre 1 noite do Tutano 95, tem 3605 pela meia. Ok, direita, com ponto de ingresso à pista 10, ponto de espera 1805, Tutano 3605. Autorizado uma venda aerosco-risca, acender a 1.500 pés e após agressar 1.000 pés, mantendo forte. Tran 3605, pode esperar a pista no 0 pronta. Tran 3605 autorizado, alinhar e decolar a pista no 0, menos 1-0 graus, 1-5 nós. Tran 3605, alinhar e decolar a pista no 0, Tran 3605. 205, decolar 205, controle, fundo 208. 208. Salvador é o TAN 3605, boa tarde. Contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 300, via saída da EL. Via saída da EL 300, quando possível, qualquer proa à frente, por gentileza. 7, passa 180 para 150, tem a Lima. 1227, acione a edificação via chegada mar. Desça e mantém 050. Ajuste de altímetro 190-14, voo 1227. 5, 7 vias, 050, altímetro 90-14, voo 1227, chegada mar. Salvador, acionário 1320. Esperada 320, acione a edificação via chegada mar, desça e mantém 060. Ajuste de altímetro 190-14. 060, edificação. Salvador, é o 1867 para o pushback estacionamento, a nossa posição é 07. 07, livre, chame táxi do 1867. Livre, chama ali. Azul 2740, serviço radar encerrado, passando a posição Conde, mantém o nível de voo 1-5-0, chama agora o controle Aracaju, na frequência 120 decimal 3. Aracaju 1203, 3605, chama agora o centro Recife, 125, 1 alterno 1-3-395. 125, 1-3-395, 3-6-0-5. Você é secundário, beleza? Você é secundário? Secundária é 133.95. 1251133, Salvador, Oxenário 6336, autorização Fortaleza, tem informação ativa. Oxenário 336, boa tarde. Informação de curso Lima, Fortaleza 370 aprovado, pronto, cópia. Positivo, boa tarde, pronto, cópia. Oxenário 336 autorizado para Serra Brava, São Francisco de Luz, e a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em zona zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, aciona 5002, Oxenário 336. É 336, autorizado Fortaleza 370. Escola da 90, curva à esquerda, Momo Froti. Controle 1208, aciona 5002. 5002, protegimento correto, chame 336, faltam meia dúzia, chame pronto para o push back, acionamento. Voltará, obrigado. Até chegar na Momo, 6142. Ciclo 5, acende a edificação via chegada Momo. Pensa em manter 050, ajuste de altímetro 10014. Dona autoriza a dona para o 6141. Chama 141, mantém o perfil da chegada, ponte número 3 na aproximação. Tem o perfil 6141. É o voo 1867 para o táxi, seu AB de 166, autonomia de 3 horas e 15, alterna com fim. Iniciado com o 1867, o táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera fica no 0, ajuste agora no 014, acabou de mudar 1014, no ponto de espera quando falta chame torre, frequência 18, decimal 95, o voo 1867 tem um bom voo. Voo 1867, então vai iniciar o táxi pelo pátio e a Índia para a cabeceira 10, ponto de espera da 10. com ajuste de 1014. Muito obrigado. Boa noite, né? Tem a 2 no pé e ajuste altimetrão ao 0, 1 no 4, só de estabilidade. LS, que foi pista no 0. 226, pela educação, via chegada, pare, desça e mantenha 070. Ajuste de altímetro 1-0-1-4. Lima Lima Alfa, sendo indicação, mantendo nível de voo 090, informe no ponto da descida. O Oxana 6226 desce e mantém o nível de voo 100, restrito. Salvador autoriza o Pato Romero a ver para os caís que acender novamente a 1.500 pés e após regressar a 1.000 pés na proa de forte. Afirma, autorizado, Novembro Osco. Sente autorizado, Novembro Osco. Xané 62.000, descendo ao registro nível de voo 100, voo à posição Itapu. Já vou a Itapu diante de uma sentada 6226. Mercedes autorizada, aliás, decolar pistão no zero, vento no 00 graus, chamando 79. Autorizado, decolagem, dá um zero, festa, decolagem, no 8. Lima Lima Alfa, 30 descida, 050. Bom dia, Xanamé 3, zona 5, identifique-se chegada a mão, se mantenha 060, redução para 2509. 5060, 2509, a mão, Xanamé 3, zona 5. 6320, atingiu 60. Achei um perguntinho? 6320, atingiu 60. Gente, deixa para 3 mil pés, ajuste 1014. 3014. Lama 255, reduz a velocidade para 230 nós, número 4 na aproximação. 230 nós, 257. 57, decolado a 21, chame o controle. 208. 208, bom fim de semana, 1867. 7. Ato. Controle Salvador, boa tarde, gol no 867. 1867, contato radar na decolagem saída Arbor, submantenha 360. Mantendo saída Arbor, sobe 360, voo no 867. Mandei 141, redução para 2309. 2309, reduza a velocidade para 2309. 2309. 315, reduza para 2309. 230, 315. 227, chama a torre em 118 do sinal 95. Torre 295, 1227, de La Tarde, essa decolagem. Xenome 141, para sequenciamento, curva direita para o 235. Limite será radial 300 de extensão. Limite será radial 280 Salvador. Direita para o 235, Xenome 141. Corre Salvador, boa tarde, o gol 1227. Interceptou localizador, está visual. Pegou 1227. Autorizado pouso, dá 1 no 0, venta de proa, 1 no 00 graus, 1 no 5 nós.